254, boa tarde, contato radar, se mantenha o nível 360 após 2000, vem direto no Uber. 360, nível após 2000, nível 254. 4290, confirma que eu tenho desvios? Pronto. Apenas para informação, tráfego nessa posição de 1 hora, o helicóptero Robson 44, mantendo 810, não irá interferir nessa aproximação. Sapatango Vitor, Fox. Para interceptar o curso localizador, curva direita para o A145, reporte estabilizado. Frente 16, após os dias, reporte na proa de volta. Frente. Vitor Fox, reautorizado voar Duna, direto Duna e reporte estabilizado no LS, na final do LS Oxirei. Então, 3290, reduza para 2309. Missionário 6213, estamos no ciclo 251, alterno no 3325. Boa. Sapatango Lima, Quilo Zulu, aciona identificação. Sapatango Lima, Quilo Zulu, está em contato radar, agora 65 milhas no Rodeste de Salvador. Mantenha o nível, confirme mantendo o nível 080? Gente, mantenha o nível 080, chame quando pronto para descida. Altímetro em Salvador no 04, vou para a posição bonde para interceptar a chegada bonde. QNH 1-0-4. Frente Lima Quilo Zulu, então vou para o VOR e reporte para descida, Lima Quilo Zulu. Controlou, Lima Quilo Zulu está estabilizado. Direto Serra Tango, está minha torre no 8, 95. Vou para o VOR. Fox confirme irá pousar na 10927. Quatro desça para 3000 pés, considera uma extensão de altitude em TAP e reduza para 1909. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463 na Coral, passando a 1900 pés. Azul 4463, contato radar, subiu antena ao nível 200, após... presente, vou direto Coral. 300, direto Coral da presente, Azul 4463. Fechada 6254, estamos em Recife. 1251, alterna no 3325. 3325, chamei a 254. Vitor Fox Fox, completa a aproximação, chamei a torre no 895 e mantenha a velocidade para o sequenciamento. Vai soltar o mar, tá bom? Ah, final do procedimento, vai modificar pode ser ou não na pele. Sim, a gente chama para o confinamento, o Victor Fox Fox. Primeiro vaso, Tango Julieta, Tango Ásia, Estado Livre, Pouso, Pistão, 17, Vento, 150 graus, 99. Livre, Pouso, Julieta, é aberto. Victor Fox Fox, você não sente parte do China, parte 5? Parte da Bata, Fox. Todo procedimento ILS, X-Ray da pistola 0, curva esquerda, proa 045 e a porta estabilizada, apenas para informação, tráfego que irá procedê-lo na aproximação, é um papalca 28 com 100 nós de ground. Detoração 45 da proa para interceptar, descendo para 2.332. Estou no meio ambiente. Uma quilosilita, se mantém a 3.000 pés, QNH na 04, reporte para modificação das regras. Estou no 49, liga a direita, papo, bate o 6, levanta o primeira curva à direita, centro fechou de saída agora após o Elefa, o peso 17, aerovia, teste para sair com o terminal do tronco. 5451, não transponda, 1119 do sinal 8 ao controle. Sou 3290, completa a aproximação, aguarde transferência das comunicações. Tem negativo 3290, não há mais necessidade, já conseguimos o espaçamento ideal. Controle Salvador, boa tarde, vou deixar 67. 2067, contato radar, se mantenha o nível 360. Na da presente, está autorizado voar direto, Leda. Direto, Leda, da presente, ascensão ao 360, voo 2067. Delta aguarda. 3290, passaduna completa final, está me atorno no 895. Boa. Pastora no meia, após pelo, desça para 2000, autorizada final do procedimento de aliança de rei, pista no zero, chame estabilidade. E Torquilo Delta, está passando de Torquilo Delta, sua identificação e o código transponder 0224. Confirme? Foi status de Torquilo Delta, autorizada a chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, QNH no 023. Boa tarde, 3216. Boa tarde, prossiga. Autorização Fortaleza. E confirme que o Notan já está em vigor da redução da tora. Tenho nível 200, chame Recife, 1251, alterna 13325. E a condição 200, emissão de 3325. Boa tarde, nível da cola da pista na zero, curva esquerda, perfil de saída mão, transição para ti, intercepto após o 1-9, prossegue após conforme o motor plano. 5061 é o transponder 1-9-8-0. Você só não entendi a saída, você pode expressar, por favor, entendi a transição para ti. E a primeira? Mike Oisca, mamu. Ok, autorizar 370 para Fortaleza, Momo, produção Frost, absoluto 19, 5061, 1198, da escola da 10, flor esquerda. Está correto, então é pronto, vou chegar aqui para a minha, 32 no meio. Boa forma. Cola azul 408, puxa para a meta 8. Autorizado, calma ataque, azul 408 no meio. Autorizado, puxa para a meta. Passando Vitor Kilo Delta, sem restrições, está 3.000 pés, altímetro no 03. tá livre. Também eu consegui estabilizado. Estamos agora no lote, eu passo também. Passando no meio, completa sinal do procedimento, chame a torre 18, decimal 95. Chame a torre 18, decimal 95, passando. Paulo, boa tarde, está 3296, 3290, Cibrão. Prossiga vir alfa e reporta antes da Juliette. Se alfa antes da Juliette, da preparação. Teste, chame Recife na 251, caso negativo na 3325. 360, sendo identificação, chegada à área autorizada, descimento em nível 050, altímetro no 013. Mantenha inicialmente a chegada para o sequenciamento no 360. Afirmo, via Pátio, Lima Mike na Quebec me chama para o cruzamento. Base clear deviation, after deviation, fly to pelo position. After pelo, 1.1. Prossiga a vitória até o Delta. Qual a intenção do voo? Acionamento 305, aciona identificação, chegada à mão autorizada. Desce montanha ao nível 060, altímetro no 013. Six one, 41, after pole position, descend 2000 feet, altimeter 71013, com unified approach, ILS exhale, runway 10, call status. Salvador é o 32286, Salva 3283, acione 5051, submontanha nível 360, após 2000, vou direto a Elefa, aguardando contato radar. 5051, 2000, Elefa, radar 98. Salva 3283, em contato radar agora, passando 2500 pés, confirme. Afirmativo. Está 3 vezes no meio, estamos no Recife, no 2545, alterno no 2085. Salamia 320, reduza para 2209. Reduz, 2209. Voo 955, desce para 4000, QNH 1003. Salamia 3005, desce mantém ao nível 050, altímetro no 03. Voo 1867, chame Recife no 298, alterno no 260. 328-360, Recife, gol 1867, boa tarde. É. 2005, revisa para 2509. Para 255, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 2. 1-0, o limite é o localizador. A critério, na 255, vai seguir como número 2. Número 1 já está próximo à zona. Na 255, você tem instruções de estar para 2000. Canar 6305, você para 4000 PEG, QNH 1-0-3. 4000 PEG, está no 0-3-3. Canal 6305, revisa para 2209. 255, curva esquerda para 200, aguarde o último vetor para interceptar sinal do procedimento e alerta que rei pistola 0. Everlast, take one for one. 1, complete final approach, tower 118, decimal 95. 118 and 5. Canal 6320, desse montanha 4000 pés, desconsidera a restrição de altitude em tato. Canal 6305, desce para 3000, desconsidera a restrição de altitude em tato. Delta, mantém a posição, aguarde a autorização. E 283, estamos em pista no 288, alterno no 260. 282, estou 260.

da companhia agora em Juno, com 150 nós de ground speed em redução, é um RB320. Deixando o Viração Delta, essa noite está boa, transfere todos para pouso. Viração Delta, pensa no turno no meio, vamos sim. Maravilha. Bom, é o Papa Romeu, Viração Delta. Liga. Claro, tá bom, já está retornando para o hangar Bata. Condições de seguir para 3-5? Se possível, cruzamento para a filmagem rápida do shopping Salvador. Mantenha a posição no farol de Itapuã, aguarde, estamos com uma aeronave já no ILS, mais uma no sequenciamento, estimado 4 minutos. Vai aguardar o farol de Itapuã, o vidro está lá. 255, solo 34, livre à direita, solo 121 decimal 1. Direita, solo 21 decimal 1, vou... Mais 21 1? 21 1, afirma. Ok. Charles prossiga via Alfa e a Pantex da Juliette. Beatriz 15, Ventura 50 graus, como 29, carro de metro 10 no 3, aguarde pista livre. Quando eu saí, eu chamei a Beatriz, salve, passo no externo, agora vamos ver. Corona 255, boa tarde, prossiga de Alfa via Alfa e acontece com a Juliette. Alfa, responda com a Juliette, voo 125. Livre pouso 9 no 0, ventando 50 graus, como 29, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 9 no 0, salto 0 no 3, acelera a BAC. Terceiro no meio, prossiga até a ponto de espera via Índia. Juliette, pátio Índia, ponto de espera 18.95, ajuste 10, 13. Alfa, Juliette, pátio 11, Índia, até a ponto de espera da 10, 13, 14. Salvador, sinal 63, 20, a 10, vão para o campo. 6320, continua a aproximação, é o número 2 para pouso, informo que apesar das marcações, toda a extensão da pista no zero em uso. Tá certo, então, toda a extensão em uso, né? 6320. Pelo 0. Quanto vai se levar ao shopping aqui próximo ao aeroporto? Ah, não é mais necessário, já estou iniciando o cruzamento lá para pouso no bar. Gente, reparte na final. Botará a graça. 6320, solo 39, livre à direita, solo 121 decimal 1. 21, livre à direita, 6320. Sobre o teu delta, confirmando direto bata ou 17? Direto bata. Gente, vento no 60 graus com 119, altímetro no 0 no 3, é parte solo controlado. Botará solo controlado, Vitor Delta. Boa tarde, 6320, negócio é tudo. Meia 320, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portal 62. Alfa, Juliette, portal 62, meia 320. Está 3805, autorizado Guarulhos, 340 nível. Decola da pista 1-0, curva direita. Perfeito saída da El, Lida Motiva, após a pêndulo 1-0. Piraí, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bide, pêndulo 4-4, pés com fogo. 5-1 no meio, atrás Panda, 1-9-8-0, controle. Olha, 4-1, sequência livre.